Fecheiro 14, capítulo 39. Acordou às 5 da manhã, toda suada, já não tinha febre. Junto ao portão da fábrica não encontrou os estudantes, mas sim os fascistas. Os mesmos automóveis, as mesmas caras do dia anterior. Gritavam slogans e distribuíam panfletos. Lila pressentiu que se preparava outra cena de violência e seguiu em frente de cabeça baixa, mãos nos bolsos, contando entrar na fábrica antes de começar a porrada. Mas atravessou-lhe-se-lhe à frente de Gino. Ainda sabes ler? Perguntou-lhe em dialeto, estendendo-lhe um panfleto. Ela ficou de mãos enfiadas nos bolsos e respondeu: Eu sim, mas tu quando é que aprendeste? Depois tentou seguir caminho, mas em vão. Gino impediu-a. Enfiou-lhe um panfleto num bolso à força, com um gesto tão violento que lhe arranhou a mão com a unha. Lila amarrotou-o com calma. Nem para limpar o cu presta, disse e deitou-o fora. Apanha-o, ordenou-lhe o filho do farmacêutico, agarrando-a por um braço. Apanha-o imediatamente e tem cuidado contigo. Ontem pedi autorização ao cornudo do teu marido para te partir a cara e ele disse-me que sim. Lila fixou os olhos nos dele. E tu, para me partires a cara, foste pedir autorização ao meu marido? Larga-me imediatamente o braço merdoso. Nesse momento apareceu Edo, que em vez de fazer vista grossa, como era de esperar, parou. Ele está a incomodar-te, Charu. Aconteceu num ápice. Gino deu-lhe um murro na cara. Edo foi parar ao chão. O coração de Lila subiu-lhe à garganta. Tudo começou a ganhar velocidade. Apanhou uma pedra e, agarrando-a com firmeza, atingiu em pleno peito o filho do farmacêutico. Passou-se um longo instante. Enquanto Gino a empurrava contra um poste da luz, enquanto Edo tentava levantar-se, surgiu no caminho de terra outro automóvel a levantar poeira. Lila reconheceu-o. Era o carro desconjuntado de Pasquale. Ora aí está. Armando deu-me ouvidos. Nádia, se calhar, também. São pessoas educadas, mas Pasquale não resistiu. Aí vem ele para entrar na guerra. Abriram-se as portas e do carro saíram cinco, contando com ele. Era gente das obras. Traziam cacetes nudosos com que começaram a bater nos fascistas com uma agressividade metódica, sem alastrar a luta. Um único golpe, mas preciso, e visando derrubá-los. Lila, de repente, viu que Pasquale tinha Gino em mira. E como ele ainda se encontrava a poucos passos dela, agarrou-lhe um braço com as duas mãos e disse-lhe a rir: Talvez seja melhor ir-te embora, se não matam-te. Mas ele não foi. Empurrou-a de novo e atirou-se contra Pasquale. Lila então ajudou Edo a levantar-se. Tentou arrastá-lo para o pátio, o que foi difícil. Ele era pesado e contorcia-se, gritava insultos, sangrava. Só se acalmou um pouco quando viu Pasquale atingir Nino com o cacete e atirá-lo ao chão. A confusão agora era grande. Pedaços de sucata apanhados na berma da estrada voavam como projéteis, acompanhados de escarros e insultos. Pasquale deixara Gino desmaiado. E juntamente com um homem que vestia apenas a camisola interior por cima de umas calças azuis largas, sujas de cal, precipitara-se para o pátio. Começaram os dois a dar pauladas na guarita de Filippo, que se fechara lá dentro, aterrorizado. Partiam os vidros, gritando obscenidades. E ouviu-se a sirene do carro da polícia que se aproximava. Lila voltou a sentir o prazer ansioso da violência. É isso, pensou. É preciso meter medo a quem te quer meter medo. Não há outra forma. Bordoada contra bordoada. Aquilo que me tiras, eu recupero. Aquilo que me fazes, eu retribuo-te. Mas enquanto Pasquale e os amigos já se metiam no automóvel, enquanto os fascistas faziam o mesmo, pegando em Gino em peso, enquanto a sirene da polícia estava cada vez mais perto, ela sentiu com pavor que o seu coração estava descontrolado, como um brinquedo com corda demais, e percebeu que tinha de arranjar o mais depressa possível um sítio para se sentar. Assim que entrou na fábrica, deixou-se cair no pátio, com as costas apoiadas à parede, e tentou acalmar-se. Teresa, a mulheraça quarentona que trabalhava na descarnadura, cuidou de Edo, limpou-lhe o sangue da cara e brincou com Lila. Primeiro arrancas uma orelha a este e depois acodes-lhe. Devias deixá-lo lá fora. Ele ajudou-me a mim e eu a ele. Teresa virou-se para Edo, incrédula. Tu ajudaste-a? Ele resmungou. Não me caía bem que um estranho lhe partisse a cara. Queres ser eu a partir-lhe? A mulher disse. Viram como o Filipe se borrou todo? Ele merece, resmungou Edo. É pena que lhe tenham partido só a guarita. A mulher perguntou a Lila com uma certa maldade. Foste tu que chamaste os comunistas? Diz a verdade. Está só a brincar, perguntou-se Lila. Ou é espia? E daqui a pouco vai a correr ter com o patrão. Não, respondeu. Mas sei quem é que chamou os fascistas. Quem? O Socavo. Capítulo 40. Pasquale, à noite, apareceu, depois de jantar, com expressão carrancuda, e convidou Enzo para uma reunião na delegação de San Giovanni a Teduccio. Lila ficou poucos minutos a sós com ele. Disse-lhe, bela cagada desta manhã. Faço aquilo que é preciso. E os teus amigos concordaram? Quem são os meus amigos? A Nádia e o irmão? Claro que concordaram. Mas ficaram em casa. Pasquale balbuciou. E quem é que disse que ficaram em casa? Não estava de bom humor. Parecia até sem energia, como se o exercício da violência lhe tivesse sorvido a vontade de agir. Além disso, não a convidara para ir à reunião. Só dirigir a palavra a Enzo, coisa que nunca acontecia, mesmo quando já eram altas horas da noite e fazia frio, e não era provável que ela levasse Genaro para a rua. Se calhar tinham outras guerras de machos para fazer. Ou talvez estivesse zangado com ela, porque com a sua resistência à luta o obrigava a fazer má figura perante Nádia e Armando. Estava de certeza aborrecido, por causa do tom crítico com que ela se referira à incursão daquela manhã. Está convencido, pensou Lila, de que eu não percebi porque é que ele agrediu Gino daquela forma e porque é que queria partir a cabeça ao guarda. Bons ou maus? Os homens acham todos que, por qualquer façanha deles, tens de lhes erguer um altar, como ao São Jorge a matar o dragão. Considera-me uma ingrata. Fê-lo para me vingar. Queria que eu, pelo menos, lhe dissesse obrigado. Quando os dois saíram, foi-se deitar. Leu até tarde os panfletos sobre o trabalho e o sindicato que Pasquale já lhe dera antes. Serviram-lhe para se manter presa às coisas tristes do dia-a-dia. Tinha medo do silêncio, da casa, do sono, da rebeldia, das palpitações do coração, das formas que a todo momento ameaçavam desmanchar-se. Leu muito, apesar do cansaço. E como era seu hábito, interessou-se. Aprendeu muitas coisas no instante. Para se sentir em segurança, fez um esforço para esperar que Enzo regressasse. Mas ele não regressou. O som da respiração regular de Genaro acabou por se tornar hipnótico e adormeceu. Na manhã seguinte, Edo e a mulher da descarnadura, Teresa, começaram a andar de roda dela com palavras e gestos timidamente amigáveis. E Lila não só não os hostilizou, como também tratou os outros colegas com gentileza. Mostrou-se disponível com quem bufava, compreensiva com quem se irritava e solidária com quem praguejava por causa das injustiças. Fez com que o mal-estar de um fosse ao encontro do mal-estar de outro, sarando-os todos simultaneamente com boas palavras. Acima de tudo, nos dias que se seguiram, foi dando mais confiança a Edo, a Teresa e ao seu minúsculo partido, tendo transformado o intervalo do almoço num momento de conluio, uma vez que, quando queria, sabia dar a impressão de que não era ela que propunha e dispunha, mas sim os outros, viu-se cada vez mais rodeada de gente satisfeita por ouvir dizer que as suas queixas genéricas não eram outra coisa senão necessidades justas e urgentes. Juntou as reivindicações do pessoal da descarnadura às de quem trabalhava nas câmaras frigoríficas e às dos que labutavam nos tanques. E ela própria descobriu, com uma certa surpresa, que os problemas de um setor estavam dependentes dos problemas de outros setores e que todos juntos eram elos da mesma corrente de exploração. Fez uma lista detalhada dos achaques que eram originados pelas condições de trabalho. Danos nas mãos, nos ossos, nos brônquios. Recolheu informações suficientes para demonstrar que toda a fábrica se encontrava em péssimo estado, que as condições de higiene eram condenáveis, que se trabalhava com produtos por vezes deteriorados, por vezes de proveniência incerta. Quando teve a possibilidade de falar a sós com Pasquale e lhe explicou aquilo que urdira em pouco tempo, ele, conflituoso como era, ficou de boca aberta de espanto e disse radiante, era capaz de jurar que o farias, e marcou-lhe um encontro com um tal Capone, que era secretário da Câmara de Trabalho. Lila passou a limpo, com a sua bela caligrafia, tudo aquilo que fora anotando, e levou a cópia a Capone. O secretário examinou as folhas e ficou igualmente entusiasmado. Disse-lhe coisas do género, de onde é que tu surgiste, camarada? Fizeste um ótimo trabalho, parabéns. E depois, nós nunca conseguimos entrar na Socavo. Lá dentro são todos fascistas. Mas agora que tu lá estás, as coisas mudam. E como é que devemos agir? Façam uma comissão. Já somos uma comissão. Ótimo. Então, em primeiro lugar, ponham estas coisas por ordem. Pomos por ordem em que aspecto? Capone olhou para Pasquale. Pasquale nada disse. Pedem demasiadas coisas de uma vez. Até coisas que nunca foram pedidas em parte nenhuma. É preciso estabelecer prioridades. Mas lá dentro é tudo prioritário. Bem sei, mas é uma questão de tática. Se quiserem tudo de uma vez, arriscam-se a ficar sem nada. Lila reduziu os olhos a fendas. Travou-se uma pequena discussão. Veio a lume que, entre outras coisas, a comissão não podia ir negociar diretamente com o patrão. Era necessária a mediação do sindicato. E eu não sou o sindicato? Enxofrou-se ela. Claro que sim, mas há tempos e maneiras. Pegaram-se outra vez. Capone disse, vejam lá vocês, abram a discussão, por exemplo, sobre os turnos, sobre as férias, sobre as horas extraordinárias, e depois avança-se. De qualquer modo, concluiu, não imaginas como estou contente por ter uma camarada como tu. É uma coisa rara. Coordenemo-nos. Faremos grandes progressos no setor alimentar. As mulheres que se empenham são escassas. Nessa altura, levou a mão à carteira que tinha no bolso posterior das calças e perguntou-lhe, queres algum dinheiro para as despesas? Que despesas? O copiador de stencil, o papel, o tempo que perdes com isso, essas coisas? Não. Capone voltou a meter a carteira no bolso. Mas não te deixes desencorajar. E não desapareças, Lina. Vamos manter o contacto. Ora bem, vou anotar aqui o nome e o apelido. Quero falar de ti ao sindicato. Temos de te utilizar. Lila foi-se embora descontente. Disse a Pasquale, a quem é que me trouxeste? Mas ele tranquilizou-a. Confirmou-lhe que Capone era uma ótima pessoa. Disse que ele tinha razão. Que era preciso compreender. Exigia a estratégia. Exigia a tática. Sentiu-se entusiasmado. Quase se comoveu. Fez menção de a abraçar. Reconsiderou e disse, vá em frente, Lina. Lixemo-nos na burocracia. Eu, entretanto, informo o comitê. Lina não fez nenhuma seleção dos objetivos. Limitou-se a reduzir a primeira versão, que era muito extensa, a uma única folha, com a escrita apertada, que entregou a Edo. Era uma lista de exigências que visavam a organização do trabalho, os ritmos, o estado geral da fábrica, a qualidade do produto, o risco permanente de se ferirem ou adoecerem, as indemnizações miseráveis, os aumentos salariais. Nessa altura surgiu o problema de quem é que ia entregar a lista a Bruno. Vais tu? Disse Lila a Edo. Eu exalto-me facilmente. Melhor, não sou indicado. És mais do que indicado. Não. Vai tu que estás inscrita no sindicato. Além disso, és capaz de falar bem. Mete-lhe logo na ordem. Capítulo 41. Lila sabia desde o início que lhe calharia a ela. Arranjou tempo, deixou Genaro com a vizinha. Foi com Pasquale a uma reunião do Comitê da Via dei Tribunali, convocada para discutir também a situação da Socavo. Eram 12, incluindo desta vez Nádia, Armando, Isabela e Pasquale. Lila fez circular a cópia que fizera para Cacopone, pois nessa primeira versão cada reivindicação estava mais bem argumentada. Nádia leu com atenção. No fim disse: o Pasquale tinha razão. És daquelas que não se encolhem. Em pouco tempo fizeste um excelente trabalho. E elogiou num tom de sincera admiração não só o teor político e sindical do documento, como a sua redação. És realmente competente. Quando é que já se viu que é possível escrever desta maneira sobre esta matéria? Contudo, depois daquele preâmbulo, desaconselhou-a de ter já um confronto direto com Socavo. E Armando foi do mesmo parecer. Aguardemos até nos reforçarmos e crescermos, disse. A fábrica de Socavo é uma realidade que precisa de amadurecer. Já lá entramos, o que já é um bom resultado. Não podemos arriscar-nos a sermos corridos por pura imprudência. Dário perguntou: e o que propõem vocês? Nádia respondeu, mas dirigindo-se a Lila: façamos uma reunião alargada. Voltamos a encontrar-nos logo possível, com os teus colegas. Consolidamos a vossa estrutura e possivelmente preparamos outro prospecto no stencil, com o teu material. Lila, perante estas cautelas inesperadas, sentiu uma grande satisfação, mas belicosa. Disse em tom trucista: na vossa opinião, eu tive esta canseira e estou a pôr em risco o meu posto de trabalho. Para permitir que vocês façam uma reunião alargada e um novo prospecto. Mas não chegou a desfrutar daquela impressão de desforra. De repente, Nádia, que estava mesmo na sua frente, começou a vibrar como um vidro mal fixado e desfez-se. Sem motivo aparente, a garganta de Lila estreitou-se e os mínimos gestos dos presentes, até um pestanejar, aceleraram-se. Fechou os olhos, apoiou as costas ao espaldar da cadeira desengonçada em que estava sentada e sentiu-se sufocar. Ela tem algum problema? Perguntou Armando. Pasquale agitou-se. Cansa-se demais, disse. Lina, o que é? Queres um copo d'água? Dário foi a correr buscar água enquanto Armando lhe tomava o pulso. E Pasquale, nervoso, insistia com ela. O que sentes? Estende as pernas, respira. Lila sussurrou que estava bem. Retirou de chofre o pulso da mão de Armando. Disse que só queria que a deixassem um minuto em paz. Mas como Dário regressara com a água, bebeu um pequeno gole. Murmurou que não era nada, só um pouco de gripe. Tens febre? Perguntou Armando com calma. Hoje não. Tosse? Dificuldade de respirar? Um pouco. Sinto o coração a bater-me na garganta. Sentes-te melhor agora? Sim. Vem até à outra sala. Lila não queria, mas sentia uma grande angústia por dentro. Obedeceu, levantou-se a custo. Seguiu Armando, que entretanto pegara numa mala de pele preta com fivelas douradas. Entraram para uma sala que Lila ainda não conhecia. Grande, fria, 3 divãs estreitos cobertos por colchões velhos, aparentemente sujos. Um guarda-fato com o espelho carcomido. Uma cómoda. Sentou-se num dos divãs, esgotada. Não se submetia a um exame médico desde os tempos da gravidez. Quando ele a interrogou acerca dos sintomas, não lhe contou nada. Referiu-se apenas ao peso no peito, mas acrescentou: é uma palermice. Armando examinou-a em silêncio. E ela odiou aquele silêncio imediatamente. Fez-lhe lembrar um silêncio pérfido. Aquele homem, imperturbável, asseado, embora lhe fizesse perguntas, parecia não se fiar nas respostas. Submetia-a a controlos, como se só o seu corpo, estimulado por instrumentos e competências, fosse um mecanismo de confiança. Auscultava, apalpava, prescrutava e, entretanto, obrigava-a a esperar por palavras definitivas sobre aquilo que lhe estava a acontecer no peito, na barriga, na garganta. Lugares aparentemente bastante conhecidos, que ela agora sentia que eram completamente desconhecidos. Por fim, Armando perguntou-lhe: dormes bem? Muito bem. Quantas horas? Depende. De quê? Dos pensamentos. Comes o suficiente? Quando me apetece. Por vezes tens dificuldade em respirar? Não. Dores no tórax? Um peso, mas ligeiro. Suores frios? Não. Aconteceu-te desmaiar ou sentires que vais desmaiar? Não. És regular? Em quê? Na menstruação? Não. Quando é que tiveste as tuas coisas pela última vez? Não sei. Não tomas nota? É preciso tomar nota? É melhor. Usas contraceptivos? O que queres dizer com isso? Preservativos? Espiral? A pílula? Que pílula? Um medicamento novo? Toma-la e não podes engravidar? É verdade? Absolutamente. O teu marido nunca usou preservativo? Já não tenho marido. Deixou-te? Deixei-o. E quando ainda estavam juntos, usava? Não faço ideia de como é um preservativo. Tens uma vida sexual regular? Que necessidade há de falar nestas coisas? Se não quiseres, não falamos. Não quero. Armando arrumou os seus instrumentos na mala. Sentou-se numa cadeira, meio partida. Suspirou. Tens de abrandar, Lina. Tens esforçado o teu corpo demasiado. O que significa isso? Estás desnutrida, agitada. Não tens tido cuidado contigo. E mais? Tens um pouco de catarro. Vou dar-te um xarope. E mais? Precisas de fazer uma série de exames. O fígado está um bocado dilatado. Não tenho tempo para os exames. Dá-me um medicamento. Armando abanou a cabeça descontente. Ouve, disse. Já percebi que contigo é melhor não estar com rodeios. Tens um sopro. O que é isso? Um problema no coração. E até pode ser uma coisa não benigna. Lila fez uma expressão de ansiedade. O que queres dizer? Vou morrer? Ele sorriu. Disse. Não. Só tens de ser seguida por um cardiologista. Vai ter comigo ao hospital amanhã. E eu mando tão bom. Lila franziu a testa, levantou-se e disse com frieza: amanhã tenho que fazer. Vou falar com o Socavo.